verse from Scripture in the Epistle to the Hebrews. Eu gostaria de ler uma porção da Escritura da Epístola aos Hebreus. And in chapter 1. No capítulo 1. Please read for the context Hebrews 1 from verse 1 to verse 4. Hebreus 1, os primeiros 4 versículos. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Thank you. Yeah, these are very rich verses, and we do not want to look into the details of what we have been reading now. São versículos muito ricos, e nós nem queremos adentrar nos detalhes disso que foi lido. They present to us the greatness of the Lord Jesus. Eles nos apresentam a grandeza do Senhor Jesus. And his manifold glories are brought before us. E as suas muitas glórias são distintamente apresentadas ante nós. Verses 2 and 3 mention at least 7 different glories of the Lord Jesus. Vejam que só os versículos 2 e 3 já nos apresentam 7 diferentes glórias do Senhor Jesus. And of course it is always good and edifying for us to contemplate each side of the glory of the Lord. E sempre é bom, cada um de nós, contemplar todos os aspectos da glória do Senhor. But tonight we just want to look into one aspect of his glory. Contudo, nesta noite, o nosso propósito é apenas contemplar um aspecto de sua glória. Yes. What Hebrews 1 tells us that the way how God has spoken when the Lord Jesus came into this world was very different from the way how God had spoken previously. Basicamente, esses primeiros versículos nos dizem que a maneira pela qual Deus falou quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo é bastante diferente da maneira como ele vinha falando até então. Because the prophets were really conveying a message from God to his people. Os profetas, eles na verdade estavam sendo portadores de uma mensagem que Deus tinha para com o seu povo. But when the Lord Jesus came, it was not simply his words through which God revealed himself. Works or words? Not just his words through which God revealed himself. Mas quando o Senhor Jesus Cristo veio a essa terra, não era apenas a questão das palavras que ele pronunciou revelando o próprio Deus. But already the presence of the person himself was a wonderful message from God's side to mankind. Senão que já a própria presença do Filho de Deus encarnado era uma mensagem divina para a humanidade. And through the Lord Jesus, God really revealed himself as he is. E por meio do Senhor Jesus Cristo, Deus revelou-se assim como ele é. When we contemplate the Lord Jesus as he was here on earth, we do not see just God partially revealed, but we have the full revelation of what God is in himself. E é bom salientar que se contemplamos o Senhor Jesus aqui em seu caminho sobre a terra, nós não temos uma revelação parcial de Deus. Não. Deus se revelou integralmente na pessoa e no caminhar do Senhor Jesus. That is conveyed in these two expressions that the Lord Jesus is the effulgence of the glory of God and the expression of his substance. Isso está aqui resumido nessas palavras. Vejam só. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. That is really going very, very far. But as we when behold the Lord Jesus in him, we can really see who God is. Mas isso parece estar indo um pouco longe demais, mas não é não. Nós contemplando o Senhor Jesus, podemos ver exatamente quem Deus é. And after the writer has clearly stated the greatness really of who the Lord Jesus is, he's adding a further glory of the person of the Lord Jesus. E depois do escritor aqui ter descrito quem é o Senhor Jesus, quem é Deus, ele acrescenta mais uma glória do Senhor Jesus. He's saying that he's also upholding all things by the word of his power. Diz ele no versículo 3, o Senhor Jesus sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. In other words, earlier the writer had said that the Lord Jesus himself is the one through whom God created all the universe. Vamos tentar entender aqui. Pouco antes ele havia dito que o Senhor Jesus foi o canal mediante o qual todo o universo foi criado. As we have read, by whom also he made the worlds. Lemos aqui. Pelo qual também fez o universo. But it's not only that the Lord Jesus is the creator. Mas não é a questão apenas de ser o criador. But he's also upholding the universe through the word of his power. Senão que o Senhor Jesus também está sustentando todo o universo mediante o seu poder. Let me use an illustration. Permito-me fazer uma ilustração. I am wearing a Swiss watch on my arm. Eu estou aqui usando no meu braço um relógio suíço. It's a simple one. It's not a very, you know, exclusive watch. É um baratinho, sabe? Não é daqueles bem sofisticados. In Geneva, where I'm living, we have lots of companies who are producing very exclusive watches. Eu moro perto de Genebra. Lá tem muitas companhias que fazem relógios exclusivos. And their publicity is stating something like, you never own a Patek Philippe, for example. You are just keeping it for the next generation. E eles têm a sua, cada um tem a sua publicidade, né? Por exemplo, uma delas diz assim, você nunca possui um Patek Philippe, é o relógio. Você simplesmente o está guardando para a próxima geração. Yes, that is what you can do if you build a very high quality watch, for example. É, isso é possível quando o relógio é bom. They claim that no maintenance needed, it will just run. Eles arrogam que o relógio não precisa de manutenção, ele só tic tac sem parar. Yeah? But if you think about the universe, it's different. Agora, se você pensa no universo, é diferente lá. It's not just that the Lord Jesus is the creator who put everything into being. No caso do universo, o Senhor Jesus não é apenas o criador, aquele que fez as coisas acontecerem. There are unbelievers in our days who question even that. Ah, hoje até mesmo tem incrédulos, descrentes, que até isso eles questionam. They claim the universe somehow, these are things which happen from time to time. Eles acham que o universo é uma daquelas coisas que acontece de vez em quando. In other words, the universe somehow is self-caused. It doesn't have an intelligent first cause. É, eles dizem, por outras palavras, que o universo ele aconteceu sozinho. Ele se auto-iniciou. É, eles não negam que há uma inteligência por trás da criação. Now, of course, such statements cannot be really substantiated because it's just wishful thinking of people who want to get rid of God. Na verdade, tais afirmativas não têm fundamento. É apenas um desejo, eles gostariam que fosse assim, aquelas pessoas que não creem em Deus, que querem negar a Deus. But what we find here is actually something very important that the universe needs to be upheld by the Lord Jesus continuously, otherwise it would fall apart. Mas se notarmos bem essas palavras, nós vamos entender que o universo precisa ser constantemente sustentado pelo Senhor Jesus, do contrário, tudo iria desmoronar. And I make this statement here even as a scientist without any problem. E vocês sabem que eu sou um cientista, né? Eu estou fazendo essa afirmativa sem nenhum problema, sem uma dificuldade. You see, in science, in physics, where I'm working, we study the laws of physics, and that is something interesting we can do. Vocês sabem que no, na ciência, por exemplo, no campo em que eu atuo, que é o da física, nós estudamos as leis da física e elas funcionam, não tem problema. And the laws of physics, which we discover, are nothing else than our human expression of what we read here in Hebrews chapter 1 in relation to the glory of the Lord Jesus. E quando, enfim, os homens destilam uma lei da física, nada mais vem a ser essa formulação do que uma expressão humana daquilo que nós temos afirmado aqui. Exactly, because we have been reading about the word of his power. Justamente porque nós temos lido aqui da palavra do seu poder. Through the word of his power, the Lord Jesus is upholding the universe. Pela palavra do seu poder, o Senhor Jesus está sustentando e articulando todo o universo. But if I say it now with our human words, what we discover as laws of physics is simply, as I said before, our human expression of what the Bible calls the word of his power. E o que eu quero dizer é que se nós, com relação ao universo, descobrimos as leis da física que fazem, destilam o funcionamento das coisas, isso nada vem, não vem a ser nada diferente do que a expressão humana do que nós lemos aqui, que ele é o sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder. Yeah, the word of his power. Yes. Pela palavra do seu poder. Yes. So you see that there is order in the universe, that we can establish laws which we can find is simply due to the fact that the Lord Jesus is upholding the universe. Therefore there is order and not simply chaos. Se pois há uma ordem no universo que nós descobrimos e descrevemos nas leis da física, por exemplo, isso só é possível porque o Senhor Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Yeah. Há uma ordem ali. And actually, we can only do research, for example, in physics, because there is order, because there is someone who is upholding the universe and making sure that these laws are valid. E no meu campo, na física, nós somente podemos fazer descobertas e podemos fazer afirmações porque é ele que está fazendo as coisas acontecer pela palavra do seu poder. Yes. So, that is really a glory of the Lord Jesus, as Hebrews 1 presents it to us. Vejam então que esta é uma das glórias do Senhor Jesus. Hebreus 1 está dizendo isso. He is almighty, he created all things. Ele é todo poderoso, criou todas as coisas. But he is taking continuously care for the creation. E ele não só criou, mas também zela pela constante manutenção das coisas que ele criou. So it's not like Voltaire and other people said that yes, God put the universe into being, but since that time he doesn't care any longer for his creation, he has withdrawn from it. It's wrong, this concept. Veja que não é então como um sábio como Voltaire afirmou que Deus criou todas as coisas, mas depois ele esqueceu de cuidar delas. Isso, ele se abandonou o seu projeto. Now, through his power, the Lord is upholding the universe continuously. Não, temos que pelo seu poder, o Senhor está mantendo o universo continuamente para que funcione. So this is the first aspect I wanted to touch upon in relation to the fact that the Lord is carrying, that he is upholding, even upholding the creation he put himself into being. Vejam então que nesse propósito que eu tenho de afirmar a vocês nesta noite que Deus quer, que Deus cuida, que Deus tem cuidado dos seus, está já nessa alusão que ele cuida e mantém o universo. Yes, but there's more than that. So let's turn now to Matthew's Gospel. Mas há mais do que isso, e vamos, por favor, abrir agora. And we read a verse in Matthew chapter 8. No Evangelho de Mateus, capítulo 8. Matthew chapter 8, please read verse 16 and 17. Mateus 8, versículo 16 e 17. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Now these verses speak to us about the ministry of the Lord Jesus here on earth. Pois bem, esses versículos nos descrevem o ministério do Senhor Jesus aqui na Terra. We have seen he is a divine person. Nós já vimos que ele é um ser divino. As such he has, of course, divine power. E como tal, obviamente, ele tem poder divino. But the Lord Jesus became man. Mas o Senhor Jesus tornou-se homem. And as man here on earth, he was serving his God. E como homem aqui na Terra, ele serviu a Deus. And the Lord Jesus, during his ministry, responded to the many, many needs of mankind suffering under the consequences of sin. Enquanto estava desempenhando seu ministério aqui na Terra, o Senhor Jesus deparou com muitas necessidades e consequências do pecado e cuidou desses problemas. And you see, when the Lord Jesus was here, he was confronted with all the needs of mankind. He saw all the havoc which came into this world through sin. Quando o Senhor Jesus esteve aqui na Terra, ele satisfez muitas necessidades com as quais ele deparou. Necessidades essas que são oriundas da confusão, do problema realmente criado pelo pecado. And it was really, as we read in Acts chapter 10, that the Lord Jesus, he went from place to place. Let us read that verse in Acts chapter 10. É bem o que nós lemos em Atos 10. Where it says that the Lord Jesus, he went through all quarters doing good and healing all that were under the power of the devil in verse 38. Onde nós lemos em capítulo 10, versículo 38, que o Senhor Jesus andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Now, when the Lord Jesus was healing those who were sick, those who were suffering under the consequences of sin, of course he was acting with divine power he had. E é natural afirmarmos que o Senhor Jesus, quando estava aqui deparando com as consequências do pecado, com os problemas do homem, que ele estava intervindo com o poder divino. But we should never forget that the Lord Jesus, when he was healing someone, was not acting out of divine power he had. The Lord was not just acting out of divine power when he was healing someone. No entanto, quando ele estava curando alguém, ele não só estava agindo mediante poder divino. He was dealing out of a heart full of love and grace. Acrescente-se que ele também estava operando, movido por um coração cheio de graça. And the verse we have been reading in Matthew 8 goes very far. E esse versículo que nós já lemos em Mateus 8, ele vai bem longe. We have been reading in verse 17 that he himself took our infirmities and bore our diseases. Aqui se lê já uma citação do profeta, onde o Senhor Jesus mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. The verse tells us how the Lord Jesus entered really into our circumstances. Esse versículo descreve claramente como o Senhor Jesus entrou nas nossas circunstâncias. Let me give you a simple illustration, you understand immediately. Permita-me dar uma ilustração bem simples, vocês vão entender imediatamente. Think about John chapter 11. Pense em João 11. Maybe read about Lazarus who had died. Quando se lê da morte de Lázaro. Now the Lord Jesus knew perfectly well what he was about to do. O Senhor Jesus sabia perfeitamente bem o que ele estava por fazer agora. He had divine power to raise Lazarus. Ele tinha poder divino para ressuscitar a Lázaro. But we do read there that he was not just acting out of divine power. No entanto, nós já lemos ali que a sua operação não foi só poder divino em ação. We have this very short and touching verse telling us, and maybe the shortest in the Bible, Jesus wept. Temos ali aquele versículo que provavelmente é o mais curto da Bíblia que diz Jesus chorou. Yes. And there you find how the Lord Jesus entered really into the circumstances so difficult and trying for Martha and Mary. Aí nós vemos que ele, além de operar com poder, ele também colocou o seu coração nas circunstâncias. So before he acted in divine power, he showed his sympathy for Mary and Martha. Assim, naquele caso de João 11, antes mesmo de colocar o poder divino em ação, ele se simpatizou, ele manifestou identidade com Maria e Marta, que estavam de luto. Yes. And of course, oh Lord Jesus, he loved Lazarus. E claro, ele gostava do Lázaro, ele amava o Lázaro. Scripture tells us in John 11 that the Lord Jesus loved Martha and Mary and Lazarus. Em João 11 nós lemos que o Senhor Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. And as man, a human being, the Lord Jesus, he suffered also when realizing that death could even affect a person so dear to him like Lazarus. E na morte, quando a morte se manifestou, o Senhor Jesus foi profundamente abalado ao ver que o efeito da morte nas pessoas que lhe eram caras. Yes. So, as man, again, the Lord Jesus, he entered into our circumstances, into our difficulties, in order to be able to sympathize with us. Vemos, resumindo, que o Senhor Jesus, como homem, ele adentrou nas nossas circunstâncias. Ele se identificou com elas antes de agir em poder. Yes. So that is what we read. Let me come back to Matthew 8, verse 17. He took our infirmities and bore our diseases. Vamos ler uma vez mais Mateus 8, versículo 17b. Ele tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. And he did so voluntarily. Ele fez isso voluntariamente. Yes, because he loves us and he wanted to be able to sympathize with us. Ele o fez assim porque ele nos ama e porque o seu intento é simpatizar conosco. And we have to think about it very carefully. Vamos agora meditar cuidadosamente nesse ponto. Because so many people and many unbelievers make this reproach to God and tell, well, God is so indifferent to all the sufferings of mankind. Por que isso é irrelevante? Porque tantas pessoas acusam Deus de ser indiferente aos eventos trágicos da humanidade. But everyone who speaks like that does not realize that in the person of the Lord Jesus, God became man and entered into our circumstances, into our sufferings. Só que quando eles criticam Deus por ser indiferente aos sofrimentos, eles não levam em conta que o Senhor Deus se tornou homem e se identificou conosco nas nossas enfermidades, na nossa miséria, nas nossas circunstâncias. And I repeat, you don't see it so well in our English translation, but in the Greek it's clear he did so voluntarily. E nós não vemos isso tão claro assim em nossa tradução, mas no texto original nós vemos claramente evidente que ele o fez voluntariamente. Let me use an example to make it clear. Eu quero dar mais um exemplo. With my family, I like to do hiking in the mountains in the Alps. Eu gosto muito de fazer montanhismo com minha família. And when you do hiking in the mountains, you need to take a backpack in order to have something to eat. E quando você vai subir a montanha, você precisa ter uma mochila com provisões. Now, normally I tell to one of my sons, please carry the backpack. E normalmente eu falo pro meu filho, leva a mochila. Yes, and if I tell so to my son, well, he does so because I tell him. Mas e quando eu falo isso pro meu filho, ele faz porque eu mandei ele fazer. Of course, I'm glad if my oldest son is just taking the backpack himself. É claro que eu fico muito contente que o meu filho mais velho está levando a mochila por si. I just want to say, with all reverence, but the Lord Jesus, he was not told to enter into our difficult circumstances, but he did so out of love for you and for me. E eu quero agora dizer isso com toda reverência. O Senhor Jesus, ele não foi instruído, mandado para adentrar nas nossas circunstâncias. Ele o fez de modo próprio, movido pelo amor. But the love of the Lord Jesus went even further. E o amor do Senhor Jesus, ele ainda foi mais adiante. Now we have seen his divine power. Nós já vimos o seu divino poder. We have seen something of his grace and mercy he manifested during his ministry. E contemplamos alguma coisa da sua graça e da sua misericórdia que ele manifestou no seu ministério. That he took our infirmities, he bore our diseases. Ele tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. But now we go a step further and we read in 1 Peter chapter 2. E agora nós vamos adentrar um passo além. E vamos ler em 1 Pedro capítulo 2. And you read 1 Peter 2 1 Pedro 2, versículo 22 a 24, onde se lê acerca do Senhor Jesus, que ele não cometeu pecado, nem dolo algum se assou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, e quando maltratado, ele não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas nós fomos sarados. Yes. So, the first two verses tell us about the sufferings the Lord Jesus endured during his life, and also when he was crucified, but always his sufferings from the hand of man. 22 and 23. Os versículos 22 e 23 nos apresentam o sofrimento do Senhor Jesus da parte dos homens. Yes, but then in verse 24 we read about his sufferings from the hand of God. Mas quando lemos o versículo 24, vemos que ele também sofreu sob a mão de Deus. The sufferings the Lord Jesus endured during the hours of darkness. Lemos dos sofrimentos que o Senhor Jesus padeceu nas horas de trevas. And there we read, he himself bore our sins in his body on the tree. E ali nós lemos que ele mesmo, carregando em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Again you have the word here, he was bearing our sins. Outra vez temos aqui esse termo que ele carregou os nossos pecados. And he did so during these hours of darkness. E ele o fez, nós sabemos, nas horas das trevas. All the sins we committed, the Lord Jesus made his own and endured God's judgment for them. O Senhor Jesus fez de todos os pecados que nós cometemos, fez seus e levou sobre si naquelas horas das trevas. And here we see really how far his love went. Nós vemos nisso o quão longe o seu amor foi. And every one of us here tonight who knows Christ as his personal savior can say, yes, he bore also my sins there in his body on the tree. E todo aquele que nesta noite estiver nesse salão, que tenha a ciência de que os seus pecados são perdoados, pode dizer, sim, é verdade, ele levou os meus pecados sobre si lá na cruz. But everyone who does not know Christ as his savior, mas aqueles que não conhecem Cristo como seu Salvador, each person has one day, not only one day, but for all eternity, endure God's judgment for the sins committed in his life. Cada uma dessas pessoas haverá de levar as consequências dos seus pecados pela eternidade. Yes. Therefore, the invitation is still there today. To come to the Lord Jesus, to receive him as personal savior. E é por isso que o convite ainda está valendo hoje, para que essa pessoa vá, venha ao Senhor Jesus e o abrace como seu Salvador. And I want to say it also to the children who are here tonight. E eu gostaria de falar também às crianças que estão aqui nesse auditório nesta noite. Don't wait too long. Não espere muito tempo, não. If you haven't come to the Lord Jesus yet, come to him. Confess him your sins. Se vocês ainda não chegaram ao Senhor Jesus, chegue-se a ele. Confesse os seus pecados. He wants to forgive. Ele quer perdoar. He died for our sins there on Calvary's cross. Lá no Calvário, lá na cruz, ele morreu pelos nossos pecados. Yes, so there we see how far his love goes. He bore our sins. In his body on the tree. Vemos então o quanto vai o seu amor. Ele, ao ponto dele ter morrido e levado sobre si os nossos pecados no madeiro. Now we have seen already three sides in relation to the fact that the Lord Jesus is bearing, carrying, upholding the universe. He was bearing our infirmities and diseases. Bearing our sins in his body on the tree. Nós vimos agora três aspectos do Senhor Jesus sustentando o universo, carregando as nossas enfermidades, as nossas doenças, e aqui carregando os nossos pecados. Now we go further and read a verse in the Psalms. E agora nós vamos avançar e vamos ler um versículo nos Salmos. In Psalm 68. Lá no Salmo 68. And we read, please, Psalm 68, verse 19 and verse 20. Nós lemos, or just read verse 19, it's fine. Nós lemos no Salmo 68, versículo 19. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Yeah, this is a very beautiful verse, but very difficult to translate. Esse é um versículo muito bonito, né? Mas é difícil de traduzir. I'm speaking German and English and French, and if I look into my German Bible, or into my English or French Bible, I realize the translation is not the same. Eu falo alemão, inglês e francês. E se eu pego as minhas Bíblias, cada uma no respectivo idioma, eu verifico que esse versículo não tem a mesma redação nas respectivas linguagens. Não. Yes. E o Bernard diz que nem em português. I have the impression, but I am not perfect in Portuguese, of course, but I have the impression the Portuguese is following the German, right? Depends on the translation. Okay, there are different translations even in Portuguese. Yeah. I see. Very good. Or maybe not, but it's like that, yes. Muito bem, deu para perceber que há diferenças, né? Muito bem, talvez não é nem muito bem, mas é... No, I have to tell you what is a bit puzzling in relation to our German translation. Mas eu preciso explicar qual é o enigma aqui, né? And to the English and the French one, they were done by the same brother, and he has not done it the same way in the different translations. O que mais intriga é que o irmão havia um irmão que se envolveu na tradução do alemão, do francês e do inglês. So if Father Darby would be still alive, I would ask him this question: why did it like that in German and different in English and in French? E esse mesmo irmão, ele fez, rendeu as palavras de uma forma diferente em cada tradução. Ou seja, se ele estivesse vivo aqui, eu ia perguntar a ele por que ele fez isso. But anyway, I looked into the subject and my Hebrew is limited, but I came to the conclusion that the German version is right. E eu conheço pouco hebreu no idioma original, mas eu pesquisei um pouquinho e eu concluí que a versão alemã está certa. But anyway, let me tell you what it says. And I think what you said in Portuguese was like the German one, is it right? E eu gostaria de explicar. Eu até acho que o irmão que leu na versão atualizada está certo. Because in the German and the Portuguese you have used, it says blessed be the Lord. Porque aqui se lê no versículo 19, na versão alemã e na atualizada, bendito seja o Senhor. Day by day he carries. Que dia a dia leva. Yes, and then actually in every translation you have something added in parentheses. E a maioria das traduções acrescenta alguma coisa em parênteses. What is written in your Bible? Under the burden. Yeah, right. So you have added there, but it is not in the original. It says in addition, he carries our burdens. E aqui se lê então que ele leva o nosso fardo. Okay. Now the other translation is he is loading us with goods. Porque há outras traduções que dizem que ele nos carrega de benefícios, ou seja, ele nos carrega de benefícios. So there you have the two possibilities. Então vejam que há duas possibilidades now, aqui. This verse actually is quoted in Ephesians chapter 4. Mas esse versículo ele é mencionado em Efésios 4. And I'm pretty sure if I would ask Father Darby why he translated in the English and French Bible as he did, he would say, well, I looked into Ephesians 4 and I think that is the right translation to use. Eu acho que o irmão Darby, se eu perguntasse a ele, ele falaria, bom, é que eu, quando eu estava traduzindo o francês e o inglês, eu olhei lá em Efésios 4. E é por isso que eu usei esse texto. He's loading us with goods, indeed. He's blessing us. Ele está nos carregando de benefícios, ou seja, ele está nos... It's like a load of blessing we are receiving from him. Ele nos está colocando uma carga de boas coisas, de benefícios, nos quais estamos recebendo dele. But still it seems to me the first thought in Psalm 68 is that he is carrying our burdens. Mas parece-me, a mim particularmente, que é o primeiro pensamento que esse Salmo 68, versículo 19 quer exprimir, é que ele está levando o nosso fardo. But be it the burdens, le fardeau, or be it the goods, they are not mentioned anyhow in the original. It's just loading or carrying, and then you have to indicate yourself what is. Mas o problema está justamente porque a palavra fardo, da atualizada, ou benefícios da Almeida Fiel, não está no original. O original diz apenas que ele está levando. Yes. But let us think about it. I mean, the Lord, he is carrying our burdens and he wants to take it as an encouragement as we have all our burdens to carry. Remember, you don't carry them on your own, but the Lord is carrying them for you and with you. Mas vamos considerar isso um pouco. O Senhor está levando os nossos fardos. Lembre-se, você não está levando o seu fardo sozinho. O Senhor está levando-o por você. Ele tem cuidado de você. And that is really something so encouraging for us to know. Isso é tão encorajador para nós saber. And let everyone here tonight remember it. Yes, I have a burden to carry, but I am not alone. The Lord is with me. He is carrying it for me. E que cada um nesta noite possa ser recordado disso. Eu tenho um fardo a levar. É verdade, eu tenho sim. Só que eu não estou só. O Senhor está comigo, levando comigo. But in his love, he goes even further than that. E, no entanto, no seu amor, ele ainda vai um passo além. He's not just carrying our burdens. Ele não está só levando os nossos pecados. Let me tell you a little story. Nossos fardos. Yes. Let me tell you a little story. Eu quero contar mais uma história. But it's a well-known one. You might know it. It's essa from, história já é conhecida. Talvez vocês. It's from a believer, I think, from North America, with the name a sister, with the name of Margaret Fishback Powers. É de uma irmã, talvez da América do Norte. O nome dela é Fishback Power. And she said the following, a ela, nice, a very nice sort of poem. E ela escreveu um poema, muito bonito. She was dreaming. Ela estava sonhando. And she was in her dream walking along the seaside. E no seu sonho ela estava andando pela praia. Yes, and the walk along the seaside she saw in her dream like her life. E nessa caminhada pela praia, ela estava vendo assim as passagens de sua vida. And as you walk along the seaside, the children know it. If you have been at the beach, maybe the boys, hello. Ei, meninos, vocês aí. Vocês já foram na praia? Yes, if you have been there at the beach and you have walked in the sand, you can always see where you have been walking. E quando você anda na praia descalço, você vê que você deixa marcas para trás, não é? So she saw in her dream the footsteps. E ela viu isso no seu sonho, as pegadas. Two pairs of footsteps. E ela viu dois pares de pegadas. So she realized, oh yes, I have not been alone. The Lord kept his promise. He has been with me. E ela pensou, ué, tem dois pares de pegadas? Ah, é verdade, eu não estava só. O Senhor, como prometeu, esteve comigo. But then all of a sudden, in her dream, she saw a place where there was only one pair of footsteps. E de repente, no seu sonho, ela viu um trecho onde só havia um par de pegadas. And she associated that with a particularly difficult situation in her life. E ela associou este fato com uma dificuldade que ela passou na vida. So her reaction was, "But Lord, you have left me alone." E ela concluiu, "Senhor, que coisa, você me deixou só?" I don't see any longer your footsteps. Eu não vejo mais suas pegadas. And the Lord replied to her. E nessa história o Senhor lhe respondeu. Saying, "Listen, if you saw only one pair of footsteps." E disse, olha, veja bem, se você viu só um par de pegadas. It's not because I left you alone, but I was carrying you. Não foi porque eu te esqueci e te deixei sozinho. É porque eu estava te carregando. And indeed, so is our Lord. E de fato, assim é o nosso not Senhor. Just carrying our burdens, ele não apenas leva os nossos fardos, he carries us. Ele nos leva. And indeed, in particular when we go through difficult moments in our life, we can make this experience that he carries us. E particularmente quando estamos passando por dificuldades em nossas vidas, nós fazemos a experiência de que ele nos carrega, nos leva. Now let us read now in the book of Isaiah. Leamos agora o livro de Isaías. And we begin with a verse in chapter 46. Iniciando a leitura no capítulo 46. And for the context, please you read also the beginning. You read from verse 1 down to verse 4. E por questão de contexto, eu vou pedir que já seja lido o versículo 1 a 4. Isaías 46. Bel se encurva. Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses justamente se abaixam e se encurvam. Eles não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno, até a vossa velhice eu serei o mesmo. E ainda que até as cãs E ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. Yes. Now, we have been reading from the beginning because, although it's a bit difficult, the text of the Old Testament prophets, it's very beautiful. Nós lemos desde o início porque o texto do Antigo Testamento é um pouco difícil, mas é bonito. Because what we find here is actually a comparison the prophet is making between the idols and God. O que temos aqui, na verdade, é uma comparação que o profeta está fazendo entre os ídolos e Deus. Now we have read about two idols here, about Bel and Nebo in verse 1. E são mencionados dois ídolos, Bel e Nebo, no versículo 1. Bel, that was an idol of the Babylonians. Bel era um ídolo da Babilônia. And it was similar with Nebo. Semelhante ao Nebo. Yes. And you see, these idols are now compared to the living God. E esses ídolos são agora comparados com Deus vivo. Now the problem has been that the people of Israel started to serve the idols. E o problema é que o povo de Israel começou a servir aos ídolos. And the prophet is telling them that they do something completely stupid. E o profeta está lhes dizendo que o que eles estão fazendo é uma coisa estúpida. How can you serve the idols? The prophet is telling them. O profeta diz: como é possível que vocês podem servir os ídolos? And he's telling the people, listen, the idols, you have to carry them. Ele está argumentando com o povo, dizendo assim: preste atenção. And they are unable to deliver you in any way. Os ídolos, vocês que têm que levar eles. Eles são incapazes de vos libertar. And he's telling them, listen, you put the idol even on your animals, and the animals they are getting tired and weary, and they are even going into captivity. Ele diz que os ídolos, vocês têm que colocar em cima dos animais de vocês para que eles sejam carregados, e os animais quase não aguentam. E os animais carregando os ídolos vão junto com vocês para o cativeiro. So he tells them, what are you doing? You serve the idols, they don't do anything for you. You have to carry them, they can't deliver you. You have to bring them on your animals into Babylon, into captivity. E ele está dizendo, vocês, o que vocês estão fazendo? Vocês servem os ídolos não servem para nada para vocês. Vocês que têm que carregar eles, os animais não aguentam. E vocês e os animais vão ser cativos como punição por isso. And then, from verse 3 onwards, he speaks about God. E a partir do versículo 3, então, ele passa a razoar, referindo-se a Deus. Listen, please, people of Israel. Ouvi-me, por favor, ó povo de Israel. He tells them, you have been born from the belly. You have been carried from the womb. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, tem-se o ventre materno. In other words, he points out, God is a God. Who carries you is not that you have to carry him. Ele está dizendo, por outras palavras, preste atenção. Deus é um Deus que te sustenta, ele te leva. Não é você que tem que levar ele nas costas. Ele que está te levando. And he tells them, God has been carrying you from the very moment of your inception as a people. E ele já diz, ele vai além, ele diz assim, olha, preste atenção. Deus está levando você desde o momento da sua concepção. Let us read a verse in Exodus. Vamos ler outro versículo no livro de Êxodo, in chapter 19, lá no capítulo 19. And it says there, if I find it, yes, Exodus 19, verse 4. It says, you have seen what I've done to the Egyptians and how I have borne you on eagle's wings and brought you to myself. Vemos aqui novamente a palavra levar, carregar. 19:4 Tendes visto o que eu fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águias e vos cheguei a mim? Now, that was the very moment when the people were, let's say, conceived as a people. I mean, God brought them out of Egypt, and there we see them now in the wilderness as a people. And God says, I have carried you as on eagle's wings. Temos aqui a descrição do momento em que eles foram concebidos como nação. Deus havia resgatado os filhos de Israel do Egito, e ali no deserto ele os concebeu como nação e os levou sob as suas asas. So to this very moment, the prophet Isaiah is referring in chapter 46, verse 3. E aqui em Isaías 46, versículo 3, o profeta Isaías está se fazendo menção àquele momento. And then he says, not just I have borne you at that moment when you were conceived, but actually up to the old age. Until now, I have been carrying you. Ele diz a eles que não é desde aquele momento em que eu concebi vocês como um povo, quando vocês foram resgatados do Egito, mas até hoje, na verdade, eu estou levando vocês até a época da sua velhice, até os dias atuais. So it's the language the prophet is using which compares really the human life somehow to the way how God was carrying his people from the beginning until that very time when the prophet was speaking. Essa é depois a linguagem do profeta. Ele está fazendo alusão aos caminhos de Deus com o seu povo, com as fases da vida. Yes, but of course we apply this also readily to our lives individually. Mas nós podemos de pronto aplicar isso também às nossas nossas vidas individuais. And it's wonderful for us as believers to think about the fact that the Lord is carrying us from the very beginning, when we were born and born again, until our old age. E para nós que somos crentes é maravilhoso sabermos que o Senhor está nos levando desde o dia em que nós fomos concebidos como pelo novo nascimento até hoje. Ele está conosco em todos os trajetos da jornada. You see, if you think about the young age, let us read one verse in Isaiah 40. Se nós pensarmos dos momentos iniciais dessa caminhada, maybe read in verse 11, he will feed his flock like a shepherd. He will gather the lambs with his arms and carry them in his bosom. Verse 11. No versículo 11 de Isaías 40, nós lemos que como pastor ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, fazendo menção à tenra idade, e os levará no seio, e as que amamentam ele guiará mansamente. So here we read about the lambs, the young ones. Que vemos os cordeirinhos, os bem and pequenos. Chapter 46 speaks about the old age. Isaías 40, versículo 11, né? And how encouraging. E aqui, no capítulo 46, ele faz menção à idade avançada. About old age, and we read about hoary hairs, the Lord is there, he will carry. Nós lemos no versículo 4 da velhice e das cãs. Cãs significa cabelos brancos. And he will bear, we have actually different words. The Hebrew language is quite rich to indicate various ways how the Lord is bearing and carrying and just taking care for us. Nós vemos como o idioma original da Sagrada Escritura, ele usa termos ricos para descrever a forma como que o Senhor nos leva e nos carrega e nos conduz. So he carries us from the young to the old age. Ele, resumindo então, nos leva desde a idade tenra até a velhice. And there are many other aspects we could look into. Temos muitos outros aspectos aos quais nós poderíamos reportar ainda. Let me just mention briefly for the sake of time, which is always advancing faster. Mas deixe-me mencionar um aspecto, vai. O tempo já está avançado e aliás corre cada vez mais. But very briefly, two verses in Exodus chapter 28. Mas vou bem rapidamente mencionar dois versículos em Êxodo 28. Where we have also expressions reminding us how the Lord is carrying us. Onde também temos outras expressões aludindo à forma como o Senhor está nos levando, nos carregando. Yes, you read please Exodus 28 and you read verse. Yeah, just read verse 12. Vamos lá. Ler Êxodo 28, versículo 11 and 12. 11 e 12. Conforme a obra de lapidador, como lavores de sinete, gravarás as duas pedras com os nomes dos filhos de Israel. Engastadas ao redor de ouro as farás e porás as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal por pedras de memória aos filhos de Israel. Yes, and now you read also verse 29. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória dele, do Senhor. Versículo 29, então. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração. Yes. So, this chapter speaks to us about the clothing of the high priest. Nesse capítulo aqui, o assunto é a vestimenta do santo sacerdote. Yes. Sumo sacerdote. These holy garments are brought before us, and also these two sets of stones. As santas vestuárias, indumentárias, estão diante de nós, e também aquele dois pares de pedras. Yes, and they are the stones of onyx, which were on the shoulders. Temos as pedras de ônix colocadas sobre os ombros. Yes, on the shoulders of the high priest, and the names of the people of Israel were engraved in them. Nessas pedras, sobre os ombros, temos os nomes de engravados dos filhos de Israel. Yes, and then we read that Aaron was bearing the names before the Lord on his shoulders for a memorial. Lê-se no versículo 12 que Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória. So the high priest was bearing them on his shoulders, but then also on the breastplate. E é notório que ele levava esses nomes nos seus ombros, mas não só ali, também sobre o peito. And we understand the language. E nós já logo entendemos a linguagem. The shoulders remind us of his power. Ombros nos falam. The shoulders are strong. Os ombros são able fortes. To carry us. Eles nos carregam, nos sustentam. And in relation to the breastplate, you think about his heart full of love. E quanto ao seu peito, ao seu peitoral, isso nos faz lembrar do seu coração cheio we de amor. Always these two sides. Temos sempre esses dois lados. So the Lord, he is our great high priest. E o Senhor, dessa forma, o nosso grande sumo sacerdote. Actually, the garments, the holy garments of the high priest in the Old Testament, are just there to give us some illustration how the Lord Jesus, as our great high priest, is carrying us now. Na verdade, as indumentárias do sumo sacerdote, elas são apenas apresentadas ali no Antigo Testamento para aludir a nós hoje. Como o Senhor nos leva? Yes. So we see these various sides, from young to old age, he carries us. Vemos que ele nos leva da tenra idade até a velhice. He carries us on his shoulders and also on his heart. E também que ele nos leva nos seus ombros e no seu coração. And then we read also in the book of Deuteronomy. Mas lemos ainda no livro de Deuteronômio, in chapter 1, if I'm not mistaken, no capítulo 1, se não me engano, and in verse 31, no versículo 31, please read about the wilderness here, that the Lord thy God bore thee as a man does bear his son. Lemos aqui que no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele os levou, ele vos levou como um homem leva a seu filho. So you see that again in relation to the walking through the wilderness, God is telling, I have been bearing you, like a father is bearing his son. Vemos que com relação à nossa caminhada pelo deserto, o Senhor pode dizer, eu te levei, assim como um pai leva o filho. I remember that when my children were younger and we were hiking in the mountains, I had to bear them. After some time, because they were getting tired. Eu lembro daquelas caminhadas na montanha, né? Quando as crianças eram pequenas. Passado um tempo, eu tinha que carregar meus filhos porque eles estavam cansados. But God was carrying like that his people through the wilderness. Mas Deus, ele está nos levando, nós que somos seu povo, ele nos está levando pelo deserto. I repeat, as a father carries his son. E eu repito o que diz aqui, como um homem leva a seu filho. So we have here the fatherly care. Temos aqui, portanto, o cuidado paternal. But it's not just a fatherly care. E o cuidado não é só paternal. But we read also in relation to God of motherly care for his children while they were in the wilderness. Mas no tocante ao cuidado de Deus, a Escritura ainda faz menção do cuidado maternal. And that is what we have in Acts chapter 13. E nós vemos isso em Atos 13. Where it says in verse 18. Onde se lê no versículo 18, for time of about 40 years he nursed them in the desert. Acts 13 verse 18. For about the time of 40 years he nursed them in the desert. Lemos aqui Êxodo Atos 13 versículo 18 que ele suportou-lhe os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Yes, you have it also in your Portuguese language, this nursing. No? Nee, er hat seine böse Gewohnheiten ertragen. Wow, okay, then we see again, translation is not easy, yeah? Vemos aqui probleminha de tradução que o português não diz a mesma coisa que o alemão. But I follow here the English translation, which says he was nursing them. Both of your Bibles have the same. Yeah. Okay. Anyhow, we leave it here. Just remember, we have fatherly care nursing, and motherly care. O que a Bíblia diz aqui na tradução em inglês é que Deus ele nos amamentou, ele nos cuidou como uma mãe. Yes, so you got it. Fatherly care and motherly care. Isso implica, como nós vimos, o cuidado do pai como filho e o cuidado da mãe, paternal e maternal. These are just different sides which show us how the Lord is taking care for us in the present time. Mas por que isso tudo é apresentado? Porque ele quer ilustrar-nos quão variados aspectos Deus cuida e Deus leva os seus filhos no tempo presente. J'ai oublié, c'est comment en français? En acte 13, verset 18. Comme une mère. Comme une mère. Ah voilà, c'est parfois je suis quand même influencé par le français. Voilà. Donc in French it's like nursing, ele like a mother. Ele está dizendo que no francês ele consultou, ele amamenta como uma mãe. Yes. Now, one last verse. Último versículo. And we go again to the book of Psalms. Voltamos ao livro de Salmos. And we read a verse in Psalm 126. E lemos um versículo no Salmo 126. Psalm 126, verses 5 and 6. No Salmo 126, versículos 5 e 6, lemos que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Yes, this psalm is touching our hearts because it brings before us, at least in verse 6, the person of the Lord Jesus prophetically. Esse versículo, esse salmo, ele toca em nosso coração porque profeticamente ele faz uma alusão ao Senhor Jesus, especialmente o versículo 6. Yes. You see verse 5 is establishing only a principle. O versículo 5, por sua vez, ele apenas está colocando um princípio. Verse 5 tells us they that sow in tears shall reap with rejoicing. Diz aqui que aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. And if you think a little bit in agricultural terms, you understand the meaning of this verse. Se você pensa pouquinho em termos de agricultura, você entende facilmente esses versículos. Because when you are sowing, actually you are taking seeds from the harvest in order to put them on the field. Por quê? Porque quando você está semeando, o que você está fazendo? Você está subtraindo sementes que foram colhidas da colheita e está lançando eles de volta para a terra. So instead of making bread of the grains, you take the grains and you put them on the field for the new harvest. Em vez de usar os grãos para fazer pão, você está tirando eles do saco e está jogando de volta na intenção de gerar uma nova colheita. Now think about the family. Agora vamos imaginar uma família. Maybe a poor family. Quem sabe essa família seja pobre. They had a certain harvest. E eles tiveram uma certa colheita. And now time comes where you have to sow. E agora chega o momento de semear. So you take of the grains and you don't make bread out of them, but you say, well, we have to live also the coming year. So the grains are taken and put on the field. Eles vão para o saco e tiram grãos. Em vez de fazer pão, eles tiram pães e os lançam na terra, pensando que o ano que vem eles também têm que comer. So we understand they that sow in tears. Entenderam por que eles estão aqui semeando com lágrimas? Because it's not pleasant to take off the harvest and put on the field. Porque não é prazeroso tirar da colheita e lançá-los no campo. You sow in tears, but you will harvest, or you will reap with rejoicing. Você semeou com lágrimas, porém você vai ceifar com júbilo. Because, as the New Testament tells us, the one grain might bring forth 30 or 60 or even 100. Por que nós lemos isso? Where do we read it? In the parable of the sower. Na parábola do semeador, que a semente lançada, ela renderá fruto, quem sabe multiplicará em fatores grandes. So, you reap with rejoicing. Você, quando ceifa 20, 30, 100 por 1, você ceifa com regozijo. But then it changes the language from verse 5 to verse 6. Not only any longer they, but now it's he. Porém, quando voltamos, passamos do versículo 5 para o 6, as coisas mudam. Aqui, no versículo 5, estava falando no plural. Eles, aqueles. Aqui, porém, é ele. Ele quem sai. And that is why I said before, I think the psalmist in verse 6 is thinking about the Lord Jesus. E é por isso que eu disse que imagino que o salmista, no versículo 6, estava pensando no Senhor Jesus. And now it says, he goes forth and weepeth, bearing seed for scattering. E aí se lê, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. And in relation to this verse, we think about the Lord Jesus, who became man and who suffered on Calvary's cross. Em conexão com esses versículos, nós pensamos no Senhor Jesus, que veio, assumiu a forma de homem e sofreu na cruz. Indeed, there the seed for our salvation has been sown. E de fato, ali ele estava lançando a semente para a nossa salvação. Yes, the Lord Jesus, he went forth and wept. E é verdade, ele saiu andando e chorando. But then the verse continues telling us he comes again with rejoicing, bearing his sheaves. Mas o versículo continua e diz que voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. And that's indeed a wonderful expression. E esta é uma expressão maravilhosa, reminding us about the time of harvest which is coming. Lembrando-nos do tempo da colheita que há de vir. When the Lord Jesus will come again. Quando o Senhor Jesus voltar uma vez mais. In order to take us to glory. Para nos levar à glória. How great will be the harvest. Quão grande será a semente. How great the number of all those who trusted in Christ to know him as their personal savior. Quão grande será a colheita e grandioso o número daqueles que confiaram no Senhor como seu salvador. Yes, when the Lord Jesus will come again. Sim, quando o Senhor Jesus voltar uma vez mais. For the very first time, all those who form the assembly will be together. Pela primeira vez, todos aqueles que formam a assembleia estarão juntos. And we know only some of the believers. You know some of them living in São Paulo. E cada um de nós conhece apenas uma parte dos crentes. Vocês só sabem, conhecem os crentes aqui de São Paulo. But when the Lord is coming, the harvest will be great. Mas quando o Senhor voltar, a colheita, a seara vai ser grande. And indeed, all believers together will be with the Lord Jesus then forever. E ali, então, todos os redimidos estarão juntos, estarão com o Senhor Jesus e para sempre. That will be great joy for us as believers. Será para nós, crentes, uma grande alegria to see our Savior, de ver o nosso Salvador. But the joy will be even greater for the Lord. Contudo, a alegria será ainda maior para o nosso Senhor. And that is what we find in this psalm. E é isso que temos destilado nesses versículos do Salmo. He will come again with rejoicing. Ele voltará com júbilo. It will be the day of the joy of his heart. Será o dia do gozo de sua alma. To have his bride with him forever. E terá para sempre a sua noiva consigo. But here scripture tells us he will be rejoicing, bearing his sheaves. A escritura diz aqui que ele estará com júbilo, trazendo os seus feixes. This wonderful figurative language, like sheaves the Lord is bearing. É uma linguagem figurativa muito bonita. O Senhor está levando os crentes como se fosse um feixe. Yes, but we are really thinking of what we read in Hebrews 2. The Lord will say, behold, I and the children, the Father, God has given me. E falando disso, lembramos da passagem de Hebreus 2, onde ele fala: eis-me aqui e os filhos que tu me deste. Yes. That is really the moment which is soon coming. Esse momento breve virá. And the Lord will really take us to glory. E o Senhor, de fato, nos levará para a glória. And here again, and for a last time, we read about the fact that he will be bearing his sheaves. E aqui, uma vez mais, porém pela última vez, nós lemos que ele estará trazendo os seus feixes. Ele está levando consigo, carregando. And I do hope that everyone here tonight will be present when the Lord is coming. E a minha esperança, gostaria de ter a esperança de que todos aqui presentes nesta noite estarão juntos quando o Senhor estiver levando os seus para a glória. That no one would be left behind. Que ninguém esteja deixado para trás. But that each one really knows Christ as his Savior. E que todos aqui conheçam ao Senhor como seu Salvador. And what a wonderful Savior he is. E que maravilhoso Salvador ele é. He's taking care for us in such a marvelous way while we are here on earth. Cuidando de nós de forma tão maravilhosa enquanto andamos aqui na Terra. But he looks for the moment to take us all to glory. Só que ele o faz antecipando aquele momento maravilhoso, glorioso, quando ele nos levar para a glória. And maybe also as believers really look forward to that moment. E queira Deus que nós, como crentes, também estejamos antecipando esse momento. And meanwhile we trust the Lord. Enquanto ele não vem, nós confiamos no Senhor nas questões das nossas circunstâncias que bem podem ser difíceis. Vamos lembrar, pois, que o Senhor está conosco e ele está nos levando. Que o Senhor abençoe a sua palavra.